Bisbilhotando! No Bisbilhotando de hoje, vamos falar sobre uma empresa que está violando a sua privacidade. Sim, ouvinte, ela tem feito o que você está imaginando, bisbilhotando a sua vida. Olá, eu sou o Benhur Oliveira. Olá, eu sou a Marisa Bel Costa. Bem, sua internet Wi-Fi é protegida com senha? Não, Bel, por quê? Você sabia que o Google pode ter acessado as suas informações? Achei que fosse, só mais uma daquelas teorias malucas de conspiração. Então eu vou te dar um bom motivo para protegê-la a partir de hoje. O serviço Street View do Google, que exibe imagens em 360 graus das ruas, coleta informações transmitidas pelos usuários de rede Wi-Fi, através de um veículo que faz reconhecimento das ruas. Esta captura de dados ocorre devido a um erro de um software, que permite obter as informações trocadas pelos usuários por meio da internet. Nossa, quando acabar o programa, vou correndo para casa colocar uma senha na internet. Acho bom, eu mesma sempre protegi a minha. Já que você tocou no assunto, o que você faria se fosse fotografada sem permissão em um lugar que ninguém poderia saber que você estava? Essa é fácil, não posso ser fotografada sem minha autorização, tenho direito à privacidade. Bom, não é o que está acontecendo. Existe outra polêmica envolvendo o Google Street View. As imagens são registradas em lugares abertos e públicos. Logo, algumas pessoas podem ser fotografadas em ocasiões que não gostariam de ser vistas, como fazendo topless ou até mesmo mantendo relações sexuais. Apesar da empresa desfocar o rosto e as placas dos veículos, o assunto tem dado o que falar. Bisbilhotando!